Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nas Voltas do Globo Edição para esta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2014. A edição de hoje vai trazer-nos música indiana, instrumental, no caso, mas no Alto Oriente não vai ser nem apenas indiana, nem apenas instrumental. E o que o ouvinte vai escutar hoje é precisamente matéria para o programa Alto Oriente, que é um dos que vai estrear na próxima semana, na quarta-feira, no dia 5 de fevereiro, às 5 da manhã. O programa já fez parte do grupo Antena Web, já fez parte, mas depois saiu. Na altura em que saiu, ainda era apenas como rádio Antena Web e não como grupo Antena Web. Mas regressa então agora para mais, digamos assim, para mais edições. O programa teve várias edições, mas acabou então nessa altura, portanto, ainda em 2011, não me interessou. O que nós aqui vamos conferir é precisamente músicas que vão ser tocadas nesse Alto Oriente. E porque gosto destas melodias, vamos trazer melodias instrumentais indianas. Como já disse, vai ter um pouco de tudo. Árabe, indiana, chinesa, vai ter um pouco de tudo. Esperemos que goste dessas edições do Alto Oriente. Não tenho muito mais a dizer por hoje, só que amanhã será a última edição do Nas Voltas do Globo. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima quinta-feira. Fiquem bem, boa tarde e até amanhã. Thank you. Thank you. Música.